Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, 28 de fevereiro de 2020, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E hoje estamos mais uma vez muito felizes porque estamos na companhia agradável da nossa querida Sônia. E se eu não falar que eu estou muito feliz, eu apanho quando chegar em casa. Da nossa querida Sônia, da nossa querida Fátima, do nosso querido Leandro e do não menos querido Marcos Melo. Hoje estudaremos o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Daremos uma ênfase nos itens 18 a 23, onde o Kardec discute, faz uma reflexão sobre se os laços de família são ou não fortalecidos com a reencarnação. E, na segunda parte do programa, nós estudaremos o capítulo 24 da obra Boa Nova, capítulo 24, intitulado, estou procurando aqui, porque agora eu me esqueci o nome do capítulo, A Ilusão do Discípulo. A Ilusão do Discípulo. Não percam, A Ilusão do Discípulo. Muito bem. E o Kardec escolheu algumas passagens evangélicas para poder abordar o tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Curiosamente, esse capítulo, ele vem depois do capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e a hospedaria é imensa. Por que que a hospedaria é imensa? Porque tem muitos hóspedes, e esses hóspedes vivem muito. E esses hóspedes vivem muito e precisam evoluir em atravessando vários aspectos da evolução, não só evolução individual, como também evolução nos planetas, nos diferentes mundos, que, como vimos na questão 55 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: todos os globos do universo são habitados? E os benfeitores respondem que sim, e que a Terra está longe de ser a primeira em conhecimento científico e muito menos em práticas morais. Então, como a hospedaria é imensa, os hóspedes também são muito numerosos. E os hóspedes são muito numerosos, evidentemente, porque eles não vivem apenas uma vida. Não tem apenas uma existência. Então, o Kardec separou algumas passagens evangélicas e nós vamos comentar particularmente esta que se encontra lá no capítulo 17 do Evangelista Mateus, das anotações do Evangelista Mateus, itens de 10 a 13, né? Versículos de 10 a 13. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Isso aconteceu porque eles tinham subido no Monte Tabor, e Jesus subiu acompanhado de Pedro, Tiago e João, ambos os irmãos, né, os filhos de Zebedeu. Não era o Tiago filho de Alfeu, era o Tiago filho de Zebedeu. E quando chegaram lá no Monte Tabor, todos nos recordamos que os discípulos adormeceram. E eles adormeceram porque eles estavam em transe mediúnico doando ectoplasma. Porque o que aconteceu no Monte Tabor? Quem foi que apareceu junto com Jesus? Moisés e Elias. Moisés e Elias. E aí, logo depois, os apóstolos, ou melhor, os discípulos despertaram, e o Pedro ficou tão impressionado com aquela visão que ele disse: mestre, o senhor quer que eu faça uma tenda para você, outra tenda para Moisés e outra para Elias? Né? De tão impactante que foi esse encontro. Muito bem, só que é lógico que não dá mais detalhes, né, sobre o que teria ocorrido, mas após a transfiguração, quando eles descem o Monte do Tabor, é que Jesus pede para eles não falarem, não revelarem a ninguém essa visão que eles tiveram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Ou seja, que isso fosse revelado depois da ressurreição, particularmente da ressurreição mesmo, né, Sônia? Porque quando Jesus ressuscita, ele é visto em espírito, né? Não é visto. Conceito de ressurreição da carne, nós entendemos como uma ressurreição simbólica, né? Então, a carne ressurge, a matéria, essa matéria que nós usamos do nosso corpinho, ela vai se dispersar, mas ela pode ser útil para fazer parte da constituição de outros corpos, entendeu? Mas não a mesma individualidade, né? O corpo parou de funcionar. É perecível e não pode ser reconstruído. Exatamente. Muito bem. Aí, o que acontece? Mas os discípulos o interrogaram, dizendo: então, por que os escribas dizem ser necessário vir primeiro Elias? Olha só. Os discípulos perguntaram para Jesus: por que os escribas afirmam que antes da vinda do Messias é necessário que venha Elias? Aí Jesus responde. Em resposta disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Digo-vos, por outro lado, que Elias já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sob as mãos deles. Então, os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Naquela época, os nossos queridos evangelistas, eles escreviam nos papiros. E os papiros eram feitos do couro, sobretudo das cabras, né, dos animais. sobretudo esses animais domésticos. E os papiros eram caros. Era difícil, não era qualquer pessoa que tinha condições de elaborar, de gastar dinheiro com isso, e de separar tempo, e de separar... Não era todo mundo que sabia escrever, né? Eram poucos os que sabiam escrever. Então, quando o evangelista escreve um versículo, é muito valorizado esse versículo, entendeu? É muito valorizado. Então, para o evangelista Mateus escrever: então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Ora, João Batista tinha estado entre eles até algum tempo atrás, até meses atrás, talvez um ano, dois anos atrás. Batizou Jesus, né? Três anos. Foi ele que batizou. E muitos dos discípulos de João Batista depois tornaram-se seguidores de Jesus. O João e o Tiago que nós conhecemos. Mas também tinha outros, né? Porque muitos outros não foram reconhecidos. Naquele famoso último sermão de Jesus, é o sermão aos 500 da Galileia. E é o sermão que ele faz ressurrecto, né? Já ressuscitado. Antes da famosa ascensão, né? Espiritual. Aquilo que ficou conhecido como ascensão. Ele ficou 40 dias. 40 dias ele ficou aparecendo. Aqui na Terra, como Espírito, terminando de dar os ensinamentos, passando as diretrizes, para depois ele subir ao plano superior, né? Então os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. João Batista tinha estado entre eles. Então, ou seja, Jesus estava confirmando uma profecia que Elias já tinha vindo. Só que ele veio no corpo de João Batista. Que veio restabelecer as coisas, que veio abrir o caminho. Que veio abrir o caminho para o Cristo. Né? E Jesus era primo de João Batista, né? Todos nos recordamos, né? Quando a Isabel estava com a criança no colo, com a criança no ventre, grávida ainda, quando Maria se aproximava, que Maria era... Foi visitá-la, o João Batista se mexeu, se movimentou com mais intensidade, né? Certamente por reconhecer a voz, né? Por reconhecer a voz de Maria, que seria a mãe de Jesus. Bom, aí o nosso querido Elias tinha vivido 700, 800 anos antes de Jesus. Então, se fosse uma existência... Então, Sônia, eu tô falando a estimativa de 700, 800 anos, que eu não sei exatamente. Mas o nosso querido Leandro vai dar uma pesquisadinha, a gente confirma. 500. Então, eu não sei dizer direito, é uma estimativa. 400 e pouco. Pode ser que seja. Mas, de qualquer maneira, a profecia se cumpriu. E Elias... Voltou. Uhum. Ou seja, quer prova mais forte e coesa de que reencarnação, sim, existe? E foi, falada pelo próprio mestre. O próprio mestre. Uhum. Exatamente. Não dá para deturpar isso. Não. Interessante na vida do Elias é que o Elias, ele apesar de ter sido um profeta muito famoso no seu tempo, muito querido pelos judeus da época, ele teve um quiprocó lá, né, com os sacerdotes de Baal, e ele foi o responsável pela decapitação daqueles sacerdotes. Eu não sei se foi uma dúzia. Ele viveu no século 9 antes de Cristo. No século 9 antes de Cristo, né? Então foi mais ou menos isso, né? 800, 900 anos. Por aí, exato. Antes de Jesus, Mas a gente vê logo. Eu vi 400 e pouco. 400, são os mais novos aí, são Isaías, né? Não. Isaías e Malaquias, que são... Malaquias é o mais novo. Inclusive tem uma profecia do Malaquias que deixa bem claro, né, a respeito de Jesus. E aí tem um intervalo de 300, 400 anos que ninguém, o pessoal antigo diz que houve um silêncio dos céus, porque nenhum profeta grandioso apareceu nesses 300 anos antes de Jesus, antes do nascimento. Agora, é muito provável que isso tenha acontecido, porque na época de Jesus, todos os profetas anteriores estavam do lado dele. Entendeu? Encarnaram no mesmo momento. Então, provavelmente, Pedro foi um dos profetas antigos, aqueles que o acompanharam, né? Achou aí? Falou dos sacerdotes, quanto que eles mataram? Sacerdotes de Baal, que o Elias teria sido responsável pela decapitação. Aqui fala dos sacerdotes de Baal. É. Eu não me lembro exatamente quantos sacerdotes que o Elias mandou decapitar. Mas, curiosamente, como João Batista morreu? Decapitado, a mando de Herodes, para agradar a filha Salomé. Que ela pediu a cabeça estivesse na bandeja. Que ele tinha uma certa paixão por ela, um certo fetiche. A mãe, né, também, a Herodíadissa, né? Só fala que ele pregou intensamente contra o culto a Baal. Só fala isso, né? Mas decapitou. Pregou intensamente. É que agora nós não temos essa informação com certeza, mas alguns sacerdotes, o nosso querido Elias foi o responsável pela decapitação. E aí, inclusive no Antigo Testamento, menciona isso. 800, 900 anos depois, ele reencarna como João Batista e ele cumpre a sua... vamos dizer assim, né, o seu a lei de causa e efeito, né, que eu não gosto muito do negócio do karma, né, porque o negócio do karma ficou de falar karma, sabe, o Fátima, ficou uma coisa assim tão vulgar que a pessoa tem uma diarreia, é porque é o meu karma. Ah, a pessoa tem uma gripe, é o meu karma. Perdeu o sentido, sabe? Então, quer dizer, não é assim, né? Então, os principais fatos que ocorrem na nossa vida, eles foram programados anteriormente lá no mundo espiritual. Por nós mesmos. E por nós mesmos. Então, por exemplo, eu certamente me programei para ter contato com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ia ser uma âncora para mim, para eu não me perder, para eu não... Se melhorar. Para eu me melhorar, para eu me sentir mais fortalecido, para eu... etc, etc. Vamos dizer assim, eu tenho certeza que lá no meu íntimo eu usei, estou até fazendo uma autopsicanálise, né? Eu pedi esse artifício para ter contato com a doutrina espírita, para pelo menos não fazer mais bobagem do que eu já tinha feito anteriormente. Também. Né? Não. Agora, todos no mesmo barco. Agora é lógico, que eu também... Certamente eu me programei para me encontrar com a Sônia, para ter os meus filhos. Também certamente me programei para encontrar com os amigos aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso. Eu acho que essas coisas foram programadas. Mas vamos supor que não tivesse sido com essa mesma equipe, com essas mesmas pessoas, com esse mesmo grupo, certamente seria com um outro grupo de espíritos com muita similitude, com muita semelhança, entendeu? O mesmo propósito, com certeza. Porque às vezes uma pessoa se separa da outra, não é o nosso caso, pelo amor de Deus, viu? Nem passa pela minha cabeça. Às vezes um casal se separa, aí o marido acha que ele fez um grande negócio, né? Porque o marido é tudo trouxa, né? Nem sei para que existe marido, né? Aí o marido, não... Agora eu vou pegar uma outra, não vou cometer os mesmos erros, não sei o quê, não sei o quê, né? E nós homens, nós não sabemos selecionar, diferente de vocês mulheres, né? Que sabem selecionar melhor do que nós. Aí, estou dizendo no geral, né? Na média. Aí nós pegamos passa um certo tempo, né? A primeira pessoa que é mais prático lá, um homem se une. Aí ele se depara com uma pessoa que ele se casa novamente, que tem características psicoemocionais semelhantes às da anterior, né? As da anterior, ou seja, por quê? Porque o aprendizado ainda não se deu. Completou. É, que no começo ele não percebeu, tal, né? Só que depois, na convivência, é muito comum que tenha essa similitude, né? E lógico que pode ocorrer o contrário também. Estou dizendo em termos gerais, viu, querida? Pode ficar tranquila. Né? Bem, e do ponto de vista... Do ponto de vista científico, a reencarnação está mais do que provada, não só pelo trabalho do Ian Stevenson, que deixou um livro maravilhoso chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Ele selecionou 20 casos de mais de 1000 que ele estudou. E de mais de 1000 que ele estudou e comprovou os detalhes através do relato de crianças que contaram as suas experiências de uma vida anterior e essas experiências foram todas comprovadas pelo estudo científico do próprio Ian Stevenson, que foi para vários países fazer essa pesquisa. Um dos casos, inclusive, se passa aqui no Brasil, nesse livro. E que foi catalogado pelo pesquisador Hernani Guimarães Andrade. Pesquisador brilhante, já desencarnado, maravilhoso. E um outro trabalho também, que a reencarnação é comprovada, pela Ellen Vamba. Essa Ellen Vamba, ela colocava as pessoas em transe hipnótico, não é transe mediúnico. E aí, nesse transe hipnótico, as pessoas iam falando, iam recuando, a princípio na mesma existência, até o berço. E aí, depois, ela ia voltando para outras vidas, para outras vidas, para outras vidas. E esse estudo é da década de 50, olha só, da década de 50. E aí, ela fez um estudo que, estatisticamente, ela comprovou as vestimentas, o dinheiro que era usado, as informações. Então, isso tudo batia com as informações que eram encontradas na própria ciência dos mais variados povos. Entendeu? Então, é um trabalho assim também maravilhoso. Ellen Vamba. Esse Ellen não é com H. Bom, então, do ponto de vista científico, a reencarnação, né? Reencarnar, voltar a entrar no corpo. A comprovação está mais do que fundamentada. Do ponto de vista filosófico, o argumento que nós utilizamos, né? O argumento que nós utilizamos é muito simples, né? Ou seja, 70, 80, 90 anos de existência são suficientes para todos nós desenvolvermos todas as virtudes no seu mais elevado grau? Se fosse uma existência só? Não conseguiríamos. Não tem, porque não tem cabimento, né? O Kardec fala no Livro dos Espíritos, só concluindo, Sônia, ele fala no Livro dos Espíritos que das duas uma, ou temos uma existência apenas, ou temos várias existências. Porque não tem cabimento. Ah, tem duas existências. Ah, tem três existências. Ah, tem 75. Entendeu? Então, ou temos uma ou temos várias. E para nós desenvolvermos todo o conhecimento, adquirirmos todo o conhecimento e desenvolvermos todas as virtudes, tenha santa paciência, né? 70 anos, 90 anos são suficientes. Desculpa, Sônia, por favor, fica à vontade. Eu acho que a gente tem que juntar os fatos históricos para ter uma compreensão, né? Achismo nunca levou a nada, porque fica muito vago, né? Essa situação. Então, se nós voltarmos, isso é pesquisa histórica, eu não estou falando de espiritismo, estou falando de história. É, o concílio de Constantinopla e a doutrinação da doutrina da reencarnação. É, Constantino, né, Justiniano, perdão, era o rei de Constantinopla na época, né, por volta de 553, mais ou menos nessa fase. E ele casou com uma esposa que chamava Teodora. Uhum. E Teodora, ela era meretriz. Ela era filha de um caçador de urso, na época, exato, né, que tinha os caçadores. E ela, muito bonita, muito vistosa, e ela chamava a atenção. E Justiniano, ele simplesmente apaixonou, ficou vidrado com ela. Tanto é que levou o matrimônio, né? E naquela situação, ela, no casamento, todas as meretrizes que a conheciam e sabiam que da vida dela, desse folclória, ser meretriz é bom, porque nós temos uma que ocupou o cargo maior, né? Que se tornou imperatriz, né? E ela não gostou de ouvir isso. Ela mandou matar as 500 meretrizes que existiam na época de Constantinopla. Hoje, Istambul, tá capital da Turquia. Hoje. Ela mandou matar. E como naquela época, né, que aqui fala aqui, ó, aqui eles falam que Vivaldo Jota de Araújo, que é o pesquisador, diz que até meado do século VI o cristianismo aceitava a reencarnação. Naturalmente. Já proclamada pela cultura religiosa oriental milênios antes da era cristã, como fato incontestável, norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade ao homem de rever seus erros e começar o trabalho de sua regeneração em nova existência, né? Então, essa Teodora, ela forçou, e naquela época falava que quando você fazia algo, voltava para pagar as dívidas. E ela, Teodora, temia que ela iria voltar negra e pagar as dívidas que ela fez, que ela matou 500, então ela ia sofrer de forma aviltante. Então, elas começaram a fazer uma certa pressão ao Papa, na época, quem chamava-se Virgílio, o Papa da época. E aí o Justiniano, junto com Teodora, e a Teodora lá no ouvido do Justiniano, você tem que falar com o Papa, você tem que falar... Porque ela queria, ela temia morrer e voltar, ter que voltar. Então ela começou a apertar o Justiniano para que ele apertasse o Papa, para o Papa mudar. Tirar o dogma da reencarnação. Mudar o que estava lá na Bíblia. Então ele queria fazer, tanto é que esse vigílio, ele chegou a ficar preso. E ficou durante, não sei, 6, 7 anos preso. E não mudou. Ele falou, não vou mudar, são coisas de Jesus, é coisas que a gente tem que sustentar. Aí fizeram um concílio com os 3, 4 bispos que tinham na época, juntaram, tu vai ficar assim, vamos mudar. E tiraram todos os termos que arremetesse a palavra reencarnação. Não existia a palavra reencarnação, mas a palavra, ou alguma terminologia que mostrava que a pessoa iria voltar em outras vidas. Esqueceram aí do Elias, né? Do Jesus e com Elias. Então eles fizeram essa revisão e realmente removeram, né? E ela achando que se removesse isso da Bíblia, ela estaria livre da situação. E é interessante porque ela morre cedo, ela não vive muitos anos com Justiniano, ela acaba morrendo, ele de desgosto, ele nunca mais saiu do castelo dele, lá do reduto dele, e por lá ela acabou ficando. Então isso é história. Entendeu? Ninguém diz. A palavra reencarnação veio com o nosso querido Allan Kardec, que era uma maneira de falar do retorno. Retorno do que? Do espírito. E todas as religiões falam do espírito, né? Então, nós, o que somos? Então, somos corpos ou somos espíritos? Nós somos espíritos. Então, essa a ideia de fazer o retorno, de várias possibilidades para melhorar. Aí você entende a justiça divina. Com certeza. Exato. E a matéria que nós usamos, ela fica no planeta. Ela não sai daqui. E ela é reaproveitada de diversas maneiras, né? Todos aqueles átomos, aqueles elétrons, aquelas moléculas químicas, ela simplesmente ela se desfaz, mas como o próprio diz, né? Nada se perde, né? Na natureza, nada se perde. Se transforma. Então nada sai do planeta. A divisão de um simples átomo causa um desequilíbrio energético muito grande, né? Uma energia liberada numa divisão de pequenos átomos. Olha quanto é rico essa matéria que é composta ao nosso corpo, né? E ela não se vai, ela fica, o espírito vai. E quando ele não volta na mesma, ele volta no planeta. Então ele pega toda aquela matéria que está no planeta para formar um corpo onde ele vai habitar. Mas não é como Lavoisier que falou essa frase. Lavoisier. E assim, o espírito vai e volta. Não é no mesmo corpo, com certeza, né? Mas usando as mesmas matérias que o planeta onde ele está voltando oferece. Evidente que quem mora, aquele espírito que mora num planeta mais evoluído, onde a matéria é mais sutil, ele vai usar aquela matéria sutil para ele se formar, né? Onde ele está reencarnando também, se ele necessitar, né? Reencarnar, ou voltar, não digo voltar à carne, mas voltar ao planeta, né? Volta com a matéria que o planeta tem. Então a nossa Terra, o nosso planeta está aqui com essas matérias, a gente utiliza em relação ao crematório. Ao crematório. Com relação ao crematório? O espiritismo até indica muito, né? Mas eu acho que a Fátima está se referindo às moléculas. As moléculas. Né? Sim, mas elas são reaproveitadas. São reaproveitadas, elas são transformadas, né, pela energia. Porque a maioria é carbono, né? Elas não são perdidas. Esses carbonos são. Vai para o ar ou vai para algum outro local? Porque se nós formos analisar até a própria decomposição do corpo, né? Quando você vai fazer uma exumação, você fala, caramba, para onde foi sumiu, tudo aquilo? Sumiu tudo. Né? Sumiu. Né? Na verdade, foi alguns outros seres devoraram, mas aqueles seres, para onde foram? Aqueles bichos, ou enfim, aquelas larvas, né? Eles simplesmente também evaporaram. Né? E com ele, a matéria foi junto. É interessante, até eu vi na internet essa semana, que existem já empresas nos Estados Unidos oferecendo o serviço de compostagem dos corpos para as famílias que quiserem fazer. Compostagem? Compostagem. Então, mas explica aí o que é compostagem. A compostagem é você usar o corpo em decomposição, por exemplo, para você adubar o solo. Adubar. Para alguma coisa, assim, você está plantando alguma coisa para você adubar o solo. Uhum. Olha isso. Puxa vida. Eu não vejo mal nenhum nisso. O corpo ele está ali, ele já não está, o espírito não está mais, né? Então ali, até quando a gente vai homenagear alguém querido, né, que partiu, o espírito partiu, e a gente vai ali, né, lembrar através daquela imagem do corpo, mas sabemos que ali não está mais aquele ser. Eu vi a foto assim, uma urna de plástico com temperatura e umidade controlada, né? Embaixo de onde está o corpo, lógico, o corpo fica coberto para você não ver quem é, né? Uhum. Mas tem o solo que está plantado lá, não deu para ver o que estava plantado, e o corpo se decompondo. Olha só. Meu Deus, isso é um tabu, hein, para nós. Do pó viemos, do pó voltaremos. Exatamente. És pó e em pó tornarás. Então, quando... É uma ciência que está longe do nosso alcance. Exatamente. De produto de uma cremação é como se fosse um pó de osso. Um pó mesmo, pó de vida, né? Sim. E quando a mamãe faleceu, que eu fui buscar, eu coloquei lá mesmo, no crematório, num lugar, num jardim, adubando uma árvorezinha de, que eu plantei lá e ficou lá. Então, se volta, se volta, né? É dentro do caixão, né? Nossa, sem dúvida. Agora, eu acho bacana isso que você fez, né, do a sua mãe, né, que optou pela cremação. Sim. Eu gostaria também, eu, né, também, já também manifestei o meu desejo. Já comentei também com meus filhos, já avisei. Isso. Agora, o que eu acho que é legal é, por exemplo, você se lembra daquele filme As Pontes de Madison? Sim. Né, com a nossa querida Meryl Streep, né? E com o nosso, como é que chama aquele galanzão lá? Fazia. Esqueci o nome dele agora. Clint Eastwood. Então é um belíssimo filme. E ela pede para jogar as cinzas nas pontes de Madison, né? Por isso que é o nome do filme, né? E, então eu acho que isso é bacana, né? Porque aí você opta em fazer uma simbologia para aqueles locais que foram mais marcantes, mais impactantes, mais relevantes na sua existência. Então, isso eu acho legal. Né? E até assim, para a gente voltar um pouco também, quando, até perguntando a matéria, quando faz a cremação, né? Quando a gente queima também uma árvore, ou quando há uma queimada numa floresta muito grande, toneladas de fumaça é jogada, sobe. É exatamente a mesma conta. Aquilo que foi consumido aqui se transformou em fumaça, essa, a mesma tonelada, porque não extingue, matéria ela não se extingue. Então, quanto que se consumiu da árvore com o fogo? Toneladas da própria, transformou-se em fumaça. Então, toneladas de fumaça foi jogada no ar, né? Porque não extingue. Tudo que é daqui fica daqui. É como o ciclo da água, né? É. Tanto que assim, né, como eu falei, né, quando você rompe um átomo de hidrogênio, nossa, o que aconteceu com isso, né? Causou uma reação em cadeia gigantesca por uma coisa invisível. Né? Então, você vê como é tudo tão equilibrado no universo, né? Tudo é tão bem feito, tão equilibrado, que... É difícil você sumir com o negócio. Nós temos que pensar que nós somos energia, né? Somos energia, exatamente. E a física quântica, ela, com Peter Higgs, que ganhou o prêmio Nobel em 2013 em Melbourne, lá na Austrália. Aliás, ele foi homenageado em vida. Ele já falava, isso com uma fórmula matemática. Que o átomo não era a última partícula indivisível. Uhum. E que existia, além do átomo, uma partícula menor, que seria pura energia. E conseguiram comprovar isso com o Handron, que é uma máquina que tem 3 andares, enorme, e ela conseguiu fazer os movimentos. Eu não conheço como é a mecânica disso, mas eles conseguiram diluir o átomo e ver a energia. Então eles chamaram essa energia como partícula de Deus. É. E isso modificou e está modificando todo o paradigma da ciência materialista de antigamente, uhum. Entendeu? Então eles falam que tudo é energia, nós somos energia, uma mesa, uma cadeira é energia, só que está na forma condensada. Uhum. Então por isso a gente, quando fala da morte, a gente vê o corpo, a matéria daquele momento, mas nós somos energia, nós somos átomos, nós, ou mais do que um átomo, somos essas partículas de Deus que se agrega, né, junto com o fluido universal, fluido que a gente conhece, que é o responsável da formação dos planetas, de tudo que a gente conhece. Por isso tudo habitado por algo inteligente. Muito inteligente. Muito inteligente, que é um espírito, né? Que é um ser inexplicável, porque não é matéria, né? Uma das únicas coisas, a única coisa no universo que não é matéria, que não é exatamente assim matéria explicada, né? Difícil explicar o que é feito exatamente um espírito, mas ele se liga à matéria, mas ele não é, né? matéria quintessenciada. Quintessenciada, exatamente. Bem, agora, entrando um pouquinho aí no tema, né, do que é os laços de família, né? Os laços de família que o Kardec aborda, então ele diz que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Então, nós vamos perceber que, por exemplo, aqueles que pensam que existe uma única existência, então a alma não preexiste. Então, o pai é estranho ao seu filho. A mãe também é estranha ao seu filho, à sua filha. Aí, quando... Que importância que tem, né? O sobrenome, né? Que importância que tem todos os... as glórias, né, que a família teve, essa coisa toda, o legado, se é uma existência só. Mesmo porque, se é uma existência só, para que eu vou me importar se o meu filho ficar doente, ficar inexoravelmente com uma doença que não tem, vamos dizer assim, que uma doença que não tem salvação pela medicina convencional? Já que tudo é matéria, né? Já que há, inclusive, a visão materialista. Então, essas coisas ficam difíceis, né? Porque não tem aquela afeição, se é uma existência só. Acabou. Ficaria fácil desapegar dessa vida, né? Exato. Estou em sofrimento? Bem, então, não vou virar nada mesmo. Morreu, acaba. Vai ser tudo escuridão. E é só uma existência. Vou me aliviar. Exato. Mas... E se é só uma existência, então a sorte após essa única existência, ela está irremediavelmente determinada. Você tem sorte ou não. Se você foi bom, você vai para um lugar bom. Se você foi mal, você vai para um lugar ruim. E acabou. Né? Aí eu te pergunto, qual mãe que estará no paraíso após a morte do corpo físico, seu filho não sabendo que o seu filho não vai que teve uma existência não muito proveitosa, o seu filho está lá numa região inferior e que nunca mais vai encontrar. Não tem. Então, aonde que está o laço de família fortalecido? Pegando o gancho seu, Mel. Para que eu vou viver? Qual é? Eu vou morrer mesmo? Estou com uma doença fatal, né? Estou cansada, não gosto dessa vida. Minha vida vai só dar para trás. Não vai ser à toa que o índice de suicídio vai aumentar. Exatamente. E profeticamente, o Divaldo Franco falou que 2025, isso é profecia, 2025 haverá um índice tão alto de suicídios, né? Já estamos. Que vai superar o maior causa-morte de agora, que é de acidente cardiovascular. O segundo é, se eu não me engano, acidente automobilístico. Então, nesse conjunto, se as pessoas não têm como se apegar na possibilidade de um retorno, da possibilidade de refazer, reconstruir a vida, de poder sanar a causa-efeito, o remorso que corrói, né? O arrependimento que corrói, perdi minha vida, de repente nas drogas, na farra, depois o tempo passa, ele viu que não construiu nada de positivo, então ele vai dar cabo nela porque ele não dá sentido à vida. Não vai acontecer nada comigo, assim, enfim, eu vou me aliviar. Né? E acaba tudo. Essa visão talvez de alguém que é muito materialista. Que não possa. Não acredita em absolutamente nada além do agora. Então fica vago. Vago e triste. Vago e triste demais. Assim, você não tem. E outra, você não tem limite. O Kardec, ele resume. Limite moral. Ele resume aqui no último parágrafo. Eu acho brilhante esse comentário dele. E é um comentário que as pessoas que contra-argumentam ficam meio sem, vamos dizer assim, sem saída, né? Ficam numa sinuca de bico, porque não tem saída, né? E E as pessoas que contra-argumentam, como não são Jesus, porque Jesus saía de qualquer sinuca, né? Mas como, as pessoas, como Jesus é um só, né? E os nossos irmãos materialistas, ao contra-argumentarem os argumentos de Kardec, eles ficam confusos, né? Então, os orgulhosos são confundidos. Os orgulhosos são confundidos, é isso? Exatamente, que está lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele diz assim, em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além túmulo. Primeira alternativa, o nada, o buracão. O nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda alternativa, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Então, você vive após a morte, só que a sua situação, ela é definitiva. Deus jogou dados para você. Mais ou menos. Quarta alternativa, a individualidade com progressão indefinida conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Né? Se é uma existência só, acabou, vai pro buracão, então você nunca mais vai encontrar seu pai, sua mãe, nunca mais vai encontrar seus irmãos, seus amigos, etc, etc. Né? Com a terceira, que é a doutrina da Igreja, ou seja, a individualidade é preservada após a morte do corpo físico, só que há uma fixação definitiva da sorte. Então, se com for a... bom, vai para um lugar. Se for mal, vai para outro. Isso. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver desde que sigam para a mesma região. Céu e inferno. Que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, continua o Kardec, né? Com a reencarnação, as várias vidas sucessivas, inseparável da progressão gradativa, existe a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso o que constitui a verdadeira família. Isso. E que maravilha, né? Que nossa, é, maravilha. Por exemplo, eu que sou da família De Simone, da família Cesário, agora estou aqui convivendo e ampliando os laços de família, ampliando com a família Melo, com a família Cardoso, com a família Moreto, né? Com a família Banzato, que já se uniu nessa encarnação. Então, quer dizer, os laços se ampliam. Se ampliam. Essa é, entendeu? Do amor universal. Bem diferente, né? É, do amor universal. E mesmo no, na condição de, no mundo espiritual, né? Mesmo em regiões afastadas, né? Pelo nível de evolução espiritual que temos também no mundo espiritual, no mundo espiritual nós temos condições, né? Até nós vemos muito nas obras de Chico, de Emmanuel e André Luiz principalmente, né? Que essas condições que espíritos, eles auxiliam o outro que está em outro nível, que não que está em outro nível, mas decidiu ir para se afastar, né? Ou está em outra condição. Mesmo até a condição de André Luiz, né? Onde a mãe dele, espiritual, digamos assim, estava em outra esfera, mas ela intercedia por ele, né, e na espiritualidade. E mesmo ele depois, né, que poderia avançar, preferiu ficar para auxiliar, né, os outros. Então é tudo. E a mãe mesmo também aparecia para ele, vinha visitá-lo, né, quer dizer, uma vez, né, visitou, parece. Então apareceu, conversou com ele, antes, né, que, coisa, né? E vinha intercedendo por ele, orando, querendo ajudá-lo. E ela ainda intercedeu pelo marido, também, que a atraiu, e aceitou as duas pessoas que eram amantes do marido como filhas. Exato. Numa próxima encarnação. Então isso é uma questão de reparação, de amor, de caridade, de amor, entendimento, de raiva, ódio, ciúmes, mas amor acima de tudo, acima, né? Acima de tudo. Lelê, vamos ver então aí o que, o nosso querido André Luiz nos reservou na obra Vivendo o Evangelho? Do nosso querido Toninho Baduí Filho, né? O médium Toninho Baduí, é isso aí. Sensacional. Então, do item 41, dívidas, do capítulo 4, né, dos itens 18 a 20, nos diz assim: a reencarnação revela na família os acertos e os erros de vidas anteriores. Filho ajustado, filho problemático, filho deficiente. Marido responsável, marido leviano, marido tirânico. Esposa compreensiva, esposa geniosa, esposa perturbada. Irmão companheiro, irmão adversário, irmão enfermo. Parente simpático, parente inimigo, parente complicado. Pais amigos, pais indiferentes, pais autoritários. O cenário familiar é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos do pretérito voltam aos dias de hoje, através da reencarnação, como dívidas a serem resgatadas. Jesus é o avalista, mas no banco da evolução ninguém transfere o débito. O devedor é quem paga. Jesus é o avalista e o banco da evolução, ninguém transfere o débito. Banco da evolução, Jesus é o avalista. Legal, ainda bem, né? Transferir débito, como que se transfere débito? É. Ninguém transfere a dívida. Não adianta ir no caixa eletrônico, transfer, aquele item transferências, né? Negado. Nós estamos na família certa. É. Não há um acaso. Adia a dívida, mas não transfere. Pode adiar. Pode adiar, mas não transfere. A responsabilidade é sempre individual. Né? Alguns nascem na mesma família até por missão, né? Para fazerem juntos um trabalho grandioso, um trabalho de ajuda a alguém. Até ajuda aos outros da família também, né? Mas normalmente assim é de reajuste, eu creio, né? Não sei, assim, colocando aqui na discussão, né? Algumas vezes missão, mas na maioria das vezes é realmente ajustar os laços, né? Reajuste é grande frequência, mas às vezes é uma missão. Isso, uma missão. Eu vi no Evangelho que eles falam que às vezes nasce um espírito totalmente diferente da família. Uhum. E ao filho rebelde, por exemplo, né? Tem todo o exemplo, toda a condição de se desenvolver, mas esse espelho para ele ter uma nova oportunidade de aprendizado é recusado por ele. Eu acho interessante o exemplo do Fernandinho Beiramar, né? Ele nasceu numa família que tinha condições financeiras, era classe média alta, ele tinha toda forma de bens materiais e a liberdade, morava numa condição de moradia excelente. Não lhe faltava condições financeiras, tinha recursos para todos os estudos, tinha irmãos que tinham esse, aproveitaram bem essa existência, aplicaram, mas ele preferiu e se dava melhor com o submundo, que é o submundo do crime, entendeu? Onde ele foi chefe de uma gangue. Então, ele precisava procurar o crime para satisfazer as suas vontades financeiras? Não, porque ele tinha condição financeira. Ele tinha estudo, ele tinha tudo para fazer um progresso. Mas ele preferiu esse mundo da entrada da criminalidade. Então você fala, mas como? Por quê, né? Que ele escolhe? É o problema do espírito que não evoluiu. Talvez ele não tenha nem ligação com essa família, mas ele teve oportunidade de nascer nessa família, porque não raro a espiritualidade fala que os espíritos voltam e eles batem sempre na mesma tecla. Ah, eu não tive oportunidade, eu era muito pobre. Eu não tinha condição de crescimento, a vida me forçou a pegar esse caminho, eu fui praticamente empurrado para o mundo do crime, porque eu não tive condição de estudo, não tive bons pais, meus pais me abandonaram, não tive boas estudos, não tive condições. Então, de repente, você coloca uma pessoa em todas as condições que ele, ela se perde, entendeu? Seguir o caminho correto. E ela se perde por quê? Porque ela não se reformou, né? Não se reformou, não se modificou. Ela gostava do errado, né? E aí como é que você vai falar lá no plano espiritual? Você voltou agora? E aí qual é a sua desculpa de agora? Desculpa agora. E aquelas situações onde dentro da própria família, né? Filhos que tramam contra a vida, atentam contra a vida do pai. Tivemos um caso recente aí lá no ABC, né? Sim, né? São coisas extremas, né? Extremas, e a gente sabe que é o caminho tomado errado, porque ali é o momento de reajustar e optou-se por não reajustar, ou seja, agravar ainda mais a relação espiritual. Principalmente entre por os pais. Por motivos materiais. Sim, né? Sempre. Então, sempre. É verdade. Muito sempre. Triste, né? Por motivos desse planeta, né? Na pergunta 204, o Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os benfeitores: uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da parentela que a existência atual nos criou? Ou seja, né, os laços de família são fortalecidos com a reencarnação? Não pode ser de outra maneira, responde os espíritos. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Ah, que lindo, né? Interessante, né? É lindo porque, assim, a gente imagina que essas famílias espirituais, elas só crescem, né? Por simpatia, elas só vão crescendo. Indefinidamente. Então, acho que se unem essas famílias que hoje aqui, né, nesse planeta, uniram na carne, nos espíritos elas estarão juntas. Se houve realmente essa questão de amor, de união aqui, elas vão continuar maior, né? Ela só cresce, a família só vai crescendo. Essa é a ideia, né? De se formar uma família. É bonito, né? Porque assim, bonito. Além da família em si, quem se uniu aqui, com amigos. Porque às vezes você faz um amigo e você sente pelo aquele amigo um afeto tão grande. Você fala, parece que eu vivi muito tempo já com essa pessoa. Mais do que um irmão, uma irmã. Exatamente, é uma coisa, né? Tamanha afinidade. Tamanha afinidade. Agora vou contar um caos aqui. Vou falar da sua mãe. Tive a condição, graças a Deus, de ter a minha sogra em sonhos, né? E eu tinha muita afinidade, né? Apesar de falar que sogra é um problema, eu não posso falar mal, porque nossa, minha sogra foi minha segunda mãe. E em tudo eu agradeço a ela. E há um tempo atrás ela veio num sonho, e foi um sonho muito engraçado, que tinha uma sala, um sofá. E uma parede aqui, uma parede aqui, uma parede aqui, eu sentada junto com o meu irmão. E eu vejo ela transpassar a parede e aparecer na minha frente. E eu levantei e falei, nossa, Maria Helena, que nitidez! Eu sabia que ela era espírito, mas eu não pensei que eu ia ver com tanta nitidez. E eu falei, olha, Gilberto, Maria Helena. Aí ela deu uma risada. Gilberto é o irmão da Sônia. Gilberto é meu irmão. Só estávamos nós dois. Meu irmão está vivo. É. Então, só estava nós dois. Ela me chamava de Sô, né? Sô, ó, vim trazer uma novidade. Está chegando gente aí na família. está chegando gente na família. E na época eu falei, pelo amor de Deus, eu já sou velha, né? Eu pensei que ela estava referindo a mim. Não, não, fica tranquila que a... Como é que ela falou? Que a espiritualidade sabe o que faz. Assim que ela falou. E acabou o assunto por aí. E aí eu pensei nos meninos que eu tenho, nas minhas sobrinhas, né? Aí eu falei, meu Deus, mas eles eram muito adolescentes, muito jovens. E eu falei, ah, vocês tomam cuidado. Olha como... É cedo ainda. Aí passou um tempo, passou 6 meses. E eu falei, mas não estou vendo nenhuma, ninguém trazer novidade para mim. Aí, olha só, a minha sogra. É, depois de 6 meses, ela veio novamente no sonho. Falei, ninguém veio. Olha, vai vir e é um menino. Entendeu? E aí eu falei, bom, agora era certo. Porque ela falou a mesma coisa. Vai vir e é um menino. Acabou. No mês seguinte, depois desse sonho, a minha sobrinha, que é filha do meu irmão, foi no meu consultório levar um dos filhos, quer dizer, o primeiro filho dela, que é o Pedro, né? E ela falou, tia, eu tenho uma novidade para te contar. Eu tô grávida. Olha só, a minha sogra, que é uma família totalmente padre, né? Que é filha do Gilberto, irmão da sogra. Ela veio trazer uma novidade na família, que é a família que seria do meu lado. Sim. E é interessante ela trazer. Mas ela veio trazer a novidade. Aí, vocês estavam juntos, os dois. A família é espiritual. A gente acha que a gente se junta aqui, mas cada um fica pro seu lado, mas a família... Moram no mesmo bairro, no mesmo local. É espiritual, e isso foi a lição que eu trouxe. Me permitiram, a família é uma só, é espiritual. E quando ela falou que ia ser menino, e veio o nome, que é João, na minha cabeça. Mas não falei nada para ela. Aí eu perguntei para minha sobrinha, como vai ser o nome do menino? Ah, a gente gosta muito de nome bíblico, nós vamos pro nome de João. Gente, e veio João, loirinho, né? E você precisa ver como ele é apegado com meu irmão. Mas ele é apegado, e um dia meu irmão gosta de carros. Só para finalizar, meu irmão levou ele no MP Laffer que ele tem. E aí ele falou assim, vovô, eu nunca mais vou esquecer você. Não, interessante. Eu nunca mais vou te esquecer. Que história. Entendeu? Que tá, eu nunca mais vou te esquecer. Então, e ele tem, na época que ele falou, se ele tinha 4, 5 anos, né? Eu falei, como é que uma criança fala, eu nunca mais vou te esquecer. A minha eu neta, nunca vou te esquecer. Quando eu era pequena. Bem pequena, ela devia ter uns 4, 5 anos. Ela falou, eu vou te amar para todas as vidas. Olha só que coisa. E eu tenho um grude com ela, ela comigo é uma coisa assim, além dessa vida. Essa é a minha neta mais jovem. É, e os casos catalogados pelo Ian Stevenson são casos que ocorreram antes dos 7 anos. Antes dos 7 anos. Uns 4 para 5 anos. Que as crianças se lembram. Até né? Hoje, qualquer coisa que a gente conversa, ela fala. Eu te amo além dessa vida, das outras todas. Só. É assim, só comigo ela é assim. Bem, então vamos encerrar essa primeira parte, né? Com essas histórias gostosas, né? Agradáveis. E retornamos em instantes com a segunda parte do nosso estudo de hoje.